Sai Júnior Rios, o top da sofrência, pra tocar em todos os botecos e paredões do Brasil. Chama aí, vem! Assinei mais uma vez a rifa, apostei na dezena de número 30. Dessa vez vou fazer um bom negócio. Se eu ganhar, o prêmio vai ser nosso. Janaína, oh Janaína, casa comigo, bebê, que hoje eu ganhei na rifa. Janaína, oh Janaína, casa comigo, bebê, que hoje eu ganhei na rifa. Pra todas as rifeiras do Brasil, Sérgio Júnior Rios ao vivo, o top da sofrência, Portal do Arrocha. Comigo, vem! Assinei mais uma vez a rifa, apostei na dezena de número 30. Dessa vez vou fazer um bom negócio. Se eu ganhar, o prêmio vai ser nosso. Janaína, oh Janaína, casa comigo, bebê, que hoje eu ganhei na rifa. Que hoje eu ganhei na rima. Bora baixinho, bora baixinho, canta, vai. Janaína, ô Janaína, Janaína, casa comigo, bebê, que hoje eu ganhei na rifa. Janaína, ô Janaína, casa comigo, bebê, que hoje eu ganhei. Simbora! Mas legendas teclas, pra tomar cachaça e arrochar bem gostosinho.